Yaya. Irmão, ande sempre em direção ao sol, em direção às luzes. As sombras vão ficando para trás. Lembre-se sempre. Não basta ser diferente, tem que fazer a diferença. O tempo me fez entender que eu tenho bem mais que agradecer do que receber. O que tá tendo pra hoje é fé. Os demais Deus já vem acrescentando. 043. Luz que me guia, me ilumina, me mostra a direção. Nem sempre quem chegou por último tá atrasado, às vezes quem chegou por último é o mais esperado. Quem se perdeu no tempo tá com o relógio quebrado. Na previsão deu sol, mas hoje o tempo tá nublado. Sempre fui discriminado, meio que desbaratinado. Pobre, louco, revoltado, sem nenhum tostão furado. Nunca fui alienado, aqui é cérebro blindado. Fortaleço os aliados e não sou de mandar recado. Pode vir de sete ouro que nós tá de sapicopa. Nós tá chegando como? Os dois pera a porta. Passei foi várias noites tentando encontrar resposta. Verdade é um tapa na cara, mentira é um tiro nas costas. Somos impactantes, perseverantes. É sobre pressão que o carvão vira diamante. Avisa seu informante com mais novo integrante. Tem uma cara de brabo e um coração gigante. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nunca fui sorte, sempre foi Deus. Luz que me guia, me ilumina, me mostra a direção. Às vezes eu me sinto perdido na beira. Às vezes seu melhor não vai ser o suficiente. Às vezes seu pior vai ser o pior pra muita gente. Vergonha nem andar de busão e nem de a pé. Vergonha cê querer ser aquilo que cê nem é. Vergonha nem trampar e batalhar todos os dias. Vergonha é você não fortalecer sua família. Minha vida não tá no Twitter, Facebook ou Instagram. Quem falava mal de mim hoje já virou meu fã. Lembro de várias noites eu de joelhos no chão, agradecendo pela vida, saúde e inspiração. Escrevendo um rap sujo pra fugir da depressão, levando mensagem de fé, esperança e superação. O olho gordo cresce o olho em tudo que cê conquistou, mas não quer carregar a cruz que você carregou. Todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer ler a Bíblia. Quem não absorve a mensagem tá com a mente poluída. Sempre foi.